Neste trabalho, estaremos compreendendo como as interfaces afetam os usuários, bem como estaremos estudando o processo do design de interação. Como as interfaces afetam os usuários? O objetivo principal do design de interação é desenvolver sistemas interativos que provoquem respostas positivas dos usuários e ainda permitam respostas emocionais ou afetivas. Recentemente, os designers têm se interessado em como projetar produtos interativos que provoquem tipos específicos de respostas emocionais nos usuários, motivando-os a aprender, jogar, ser criativos e sociáveis. Há também uma crescente preocupação com como projetar websites em que as pessoas possam confiar e que as façam sentir-se confortáveis no que diz respeito a divulgar informações pessoais ou a fazer compras. O que são aspectos afetivos? O termo afetivo refere-se à produção de uma resposta emocional. O comportamento afetivo pode também causar uma resposta emocional nos outros. Sugere-se que os computadores sejam projetados para reconhecer e expressar emoções da mesma forma que os seres humanos. Chamamos a isso de computação afetiva. Interfaces expressivas. Uma abordagem bastante conhecida para o design de interfaces afetivas consiste em utilizar ícones expressivos e outros elementos gráficos para transmitir estados emocionais. São usados tipicamente para indicar o estado atual de um computador. Entre as formas de transmitir o status atual de um sistema, temos ícones dinâmicos, animações, mensagens faladas, os vários sons indicando ações e eventos, os agentes amigáveis de interface e os usuários inventivos, os emoticons. Emoticons são utilizados para expressar as emoções dos usuários através de símbolos do teclado, combinados de formas várias, com o objetivo de se transmitir sentimentos, emoções por meio da simulação de expressões faciais na tela. Uma das vantagens desses tipos de detalhes expressivos é que eles fornecem um retorno, feedback, tranquilizador ao usuário, podendo ser este tanto informativo quanto engraçado. O estilo de uma interface, no que diz respeito a formas, fontes, cores e elementos gráficos que são utilizados e a maneira como são combinados, tem influência em se determinar quão agradável é interagir com eles. No entanto, em muitas situações, as interfaces de computadores inadvertidamente provocam respostas emocionais negativas. De longe, a mais comum é a frustração do usuário. Existem milhares de razões pelas quais essas reações emocionais ocorrem. Entre elas, quando a aplicação não funciona adequadamente ou é falha. Quando um sistema não faz o que o usuário deseja. Quando as expectativas do usuário não são atendidas. Quando um sistema não fornece informações suficientes para permitir ao usuário saber o que fazer. Quando as mensagens de erro são vagas, confusas ou reprovadoras. Quando a aparência de uma interface apresenta muitos efeitos de cor ou é muito confusa, espalhafatosa ou muito autoritária. Quando um sistema requer que os usuários realizem muitos passos para cumprir uma tarefa, tão somente para descobrir que um erro foi cometido em alguma parte do procedimento e que será preciso começar tudo de novo. Em geral, a frustração do usuário é causada por designs mal feitos, pela falta de design, por designs desleixados ou mal pensados, o que raramente é causado deliberadamente. No entanto, seu impacto nos usuários pode ser bastante drástico, obrigando-os a abandonar a aplicação ou a ferramenta. A seguir, apresentamos alguns exemplos típicos causadores de frustrações que poderiam ser evitados ou reduzidos se fosse dada maior importância ao design do modelo conceitual. Ilusões, que ocorre quando as expectativas do usuário não são atendidas e, em vez disso, é apresentado a ele um display ilusionista. Isto pode ocorrer quando se clica em um link de website e se descobre que este ainda está em construção. De longe, a melhor estratégia consiste em evitar o uso de subterfúgios para encobrir tal situação. Nesse exemplo, é muito melhor pôr material na web somente quando ela estiver completa e funcionando adequadamente. Mensagens de erro. Ocorre quando um sistema ou uma aplicação falha e fornece uma mensagem de erro inesperada. O ideal seria que as mensagens de erros fossem mensagens de como consertar as falhas. Em vez de explicar o que aconteceu, deveriam esclarecer a causa do problema e informar ao usuário o que ele precisaria fazer para consertá-lo. Sobrecarga do usuário. Ocorre quando a atualização do software exigindo que os usuários realizem tarefas de manutenção excessivas. Os usuários não deveriam ter que gastar muito tempo em tarefas de manutenção. A atualização deveria ser um processo já bastante automatizado, que não exigisse esforço. Os designers precisam pensar com cuidado a respeito das compensações envolvidas nas atualizações, especialmente na quantidade do que precisará ser reaprendido. Aparência. É quando a aparência de uma interface é desagradável. A aparência de uma interface pode afetar a sua usabilidade. As interfaces deveriam ser projetadas de modo a ser simples, facilmente percebidas, elegantes e estar de acordo com os princípios do design, com os princípios bem pensados do design gráfico e com as recomendações ergonômicas. Lidando com a frustração do usuário. Sempre haverá situações em que os sistemas não funcionarão de maneira esperada pelos usuários, ou em que o usuário não entenderá algo e acabará por cometer algum engano. Nessas circunstâncias, mensagens de erro, tipo como consertar, explicando o que o usuário necessita fazer, deveriam ser apresentadas. Outra maneira de fornecer informações se dá por meio do suporte online, com dicas, macetes e conselhos contextualizados. Um ícone ou um comando de ajuda que sejam ativados pelos próprios usuários, quando esses o desejam, será sempre preferível. Antropomorfismo no design de interação. Atribuir qualidades humanas a objetos, animais de estimação, carros e etc. Aceitar características humanas atribuídas por outros a personagens de desenhos, a robôs e outros objetos inanimados. Diálogo homem-computador conforme conversa entre humanos. Personagens virtuais, agentes. Tipos de agentes. Personagens sintéticos, que são normalmente projetados como personagens 3D em videogames ou em outras formas de entretenimento e podem aparecer como avatares em primeira pessoa ou agentes em terceira pessoa. Agentes animados são semelhantes a personagens sintéticos, exceto pela tendência a ser projetados para desempenhar um papel colaborativo na interface. Normalmente, eles aparecem ao lado da tela como tutores, wizards e auxiliares destinados a ajudar na realização de uma tarefa. Agentes emocionais são projetados como uma personalidade pré-definida e um conjunto de emoções manipuladas pelos usuários. O objetivo é permitir que as pessoas alterem os humores ou as emoções dos agentes e vejam que efeito isso tem em seu comportamento. Agentes de interface conversacional personificados. Preocupa-se com o modo de imitar a conversação humana. Isso inclui a modelagem de vários mecanismos conversacionais, tais como reconhecer e responder entradas verbais e não verbais, gerar saídas verbais e não verbais, lidar com interrupções, tomada de turno e outros mecanismos conversacionais, dar sinais que indiquem o estado da conversação, bem como contribuir com novas sugestões para o diálogo. Essa abordagem é a mais antropomórfica em seus objetivos de toda a pesquisa e desenvolvimento realizados com agentes. Questões genéricas acerca do design de agentes. Credibilidade de personagens virtuais. Uma das principais preocupações quando se projetam agentes e personagens virtuais é como fazê-los convincentes. Considera-se que um personagem virtual em que uma pessoa pode acreditar seja aquele que permite aos usuários suspender sua descrença. Combinar a personalidade e o humor do personagem às suas ações, o que requer decidir quais são os comportamentos apropriados para diferente tipo de emoção e humor. Aparência. A aparência de um agente é muito importante para torná-lo convincente. Pesquisas sugerem que as pessoas tendem a preferir simples personagens baseados em desenhos animados a imagens detalhadas que tentam se parecer o máximo possível com as formas humanas. Comportamento. Consideração importante ao se criarem personagens virtuais convincentes diz respeito ao seu comportamento quando realizam ações. As ações de um agente precisam também combinar com o estado emocional subjacente a elas. Modo de interação. O modo como o personagem se comunica com o usuário é importante. Um diálogo mais convincente e aceitável com um personagem virtual pode vir a ser aquele baseado em um simples meio artificial de interação, no qual um discurso pré-gravado é usado em certos pontos da interação e as respostas dos usuários são limitadas a opções do menu. A razão pela qual esse modo de interação pode vir a ser mais eficaz se dá em razão de o usuário está em uma posição melhor para entender o que o agente é capaz de fazer. Não há pretensão de um agente estúpido fingir ser um humano esperto.